É isso aí, rapaziada, bota as caixas pra fora, aumenta o som a todo volume. Aqui é Rap Nacional, vamos incomodar a tiazinha que tá olhando novela. CN Boys, Ideologia RS. Conexão Porto Alegre com Gravataí. Ah, a casa vai cair, a casa vai cair. Eu vulgo medonho, mais um integrante da quadrilha. Segura tio, o nosso gol é mostrar que no bang nós é a zica. A casa caiu, CN Boys, Ideologia, olho gordo, fecha a porta, mas Deus abre uma saída. Sempre correndo, ninguém para, brilho a locomotiva. Minhoca se rasteja, fofoca não corre, só reclame fim de carreira, como veio com trombose. Se alguém fecha as portas, nós derruba as paredes. Na sagacidade, com Mike na pura sede. É a nova geração do rap gaúcho, quem não tá de faz de conta, quebrando o ambiente, cada palco que nós canta. O beat louco, explosão, uma causa, vamos pra luta. Escrevendo cada letra como se fosse a última. A mãe chora aqui, o pai bêbado lá, o filho hoje não sorri, revoltado tem uma pá. Pobre aqui só leva chute, é por isso que nós não para. Mais além que dinheiro é sentimento e meias farpa. E que o choro no barraco te sirva de ensinamento. O que tu fala, o que tu faz, fica marcado, não é momento. Entre a razão e o coração, a chave da sabedoria, viu? Sobe no palco, mostra que a casa caiu. O nosso dom é mostrar que no bang nós é a zica. A casa caiu, CN Boys, Ideologia, olho gordo, fecha a porta, mas Deus abre uma saída. Sempre correndo, ninguém para, sempre brilho a locomotiva. Aí, playboy, casa caiu, vai pra puta que pariu. Se o rap é o crime, minha rima é o fuzil. Do fundão da sul, nós representa até umas horas. Vaidade aqui não cola, aí como é que a rapa fora? Tá no clipe, tá nos palcos, tá na rádio e na TV. Nós é CNB, ponto favela até morrer. Eu sou favela, sou perifa, sou viela, eu sou do gueto. Se não for dos nossos, te deixo o dedo do meio. A casa caiu, perto que não viu. Estou de verdade, que mal o Brasil. Queria que fosse verdade, que todo mundo pudesse unir. Na frente é pera tua mão, de longe quer ver tua casa cair. Realidade na moral, cê sabe que é assim. Não tamo só com a peneira, a verdade é dita até o fim. Põe minha cara a bater, não faz meu time tentar se esconder. Prazer, aqui JN, pra depois te dou RG. Sandrão, Medonho, JN, CNB é a zica. O nosso dom é mostrar que no punk nós é a zica. A casa caiu, CN pós Ideologia. Olho corto, fecha a porta, mas Deus abre uma saída. Sempre correndo, ninguém para, sempre na locomotiva. Chope, a casa caiu pra todo otário que nada contra a maré. Medonho, CN pós, mais um guerreiro de fé. Não vim pra fraquejar, esse é o meu dilema. Eu vim pra incomodar os comédia e o sistema. Eu entro em cena portando uma arma e muita munição. Minha arma é o rap munido de informação, enviado pra ser o que sou, foda-se quem quiser me julgar. Agora a casa caiu, quem mandou me subestimar? A casa caiu, CNB que tá de volta. A casa caiu, senti a minha proposta. A casa caiu, se tremeu não corre agora. A casa caiu, CNB fazendo história. O nosso dom é mostrar que no punk nós é a zica. A casa caiu, CNB.